CYK299, 580, nossa localização permanente, São Gabriel, o primeiro sinal da informação, repetir. Rádio São Gabriel AM. O tempo todo, nessa estação. Acompanhe o programa Show de Tarôs no canal Tarô Mestre José no YouTube. Pelo canal 580 da Rádio G São Gabriel, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. Mestre José, o vidente dos famosos. Mestre José, diariamente no YouTube, com o programa Show de Tarôs. Acompanhe e sinta a transformação na sua vida. Rock Sorvetes, mais de 30 sabores de sorvetes, potes de litros e na quantidade que você quiser. Doces, bebidas em geral. Cole 32, 32, 31, 42. Rock Sorvetes, o melhor sorvete de todos os tempos. Rock Sorvetes, mais de 30 sabores de sorvetes, potes de litros e na quantidade que você quiser. Doces, bebidas em geral. Cole 32, 32, 31, 42. Rock Sorvetes, o melhor sorvete de todos os tempos. Produtor Rural, estamos iniciando uma nova safra. A Dutrilo e as unidades 300 estão disponíveis para o recebimento. Entregue e confie a comercialização para quem tem credibilidade no mercado. E com o aplicativo da 300, você pode consultar dados e vender seus grãos sem sair de casa, de forma 100% online e segura, emitindo a nota fiscal pelo próprio aplicativo. 300, sempre parceiros. 2020, pelas vidas perdidas, pelo distanciamento e pelo aumento da fome e a desigualdade social. Mas podemos marcá-lo também pela solidariedade e pelo amor ao próximo. Por isso, convidamos você para participar da campanha que vai ajudar centenas de famílias em situação de extrema pobreza em São Gabriel. Campanha Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Traga sua doação na recepção da emissora ou nos pontos parceiros da campanha. Para muitas pessoas, a solidariedade é a única forma de ter acesso ao básico. Seja este instrumento e participe da campanha Natal Solidário. Natal Solidário, na Tia São Gabriel. Apoio. A Jota Compragens de Móveis, na Rua Pernambuco 860, bairro Independência. Telefone 997-27-0485 ou 984-28-2943. JV Ar-Condicionado, na Avenida Antônio Trilha 1068, telefone 999-87-4345. Peruso Supermercados, prazer em economizar. Peruso Supermercados, diariamente as melhores ofertas. Na Antônio Trilha, Bike Peças e Acessórios. Do amigo Giro, na Rua Livramento 709, Cidade Nova, telefone 984-69-4096. Paulinho Parabrisa, peças e acessórios. Na Avenida Pelotas, 509, Cidade Nova, telefone 3232-5673. Escritório de Advocacia Cristiano Borges, Andrade Neves 80, no centro, telefone 3237-1773. Ótica Luna, Coronel César Preto 695, telefone 3232-4532. Cibete Gasola, fisioterapeuta, na Rua Barão de São Gabriel 905. amigo, telefone 99917-1978. Laputa, açaí, Maromanel, 608 esquina com a Corpo Soares. Uma explosão de sabores. Advogado Leandro Castro Teixeira, escritório na rua Duque de Caxias, 297 Centro, telefone 99911-9527. Dia Nacho Chocolates, a sua fábrica de chocolates em São Gabriel, na Sebastião de Navarreto, 1626, telefone 32-32-48-66. Doutor Renato da Costa Figueira e doutora Marido Virtes Fortes, Fortes da Costa Figueira. Figueira Advogados, na Avenida Júlio de Castilhos, número 115. Rota de Chimarrão. Apresentação, João Marta Silveira. A partir de agora, a vida de São Gabriel, programa Voz da Verdade, um programa da igreja pentecostal, clamor da última hora, com sede na Avenida Tiradentes, 274, no bairro Independência. Programa Voz da Verdade, produção e apresentação, pastor Ailton Monteiro. Está cuidando, já esmota que Cristo está voltando. Os sinais são muitos, evidentes, porém.